Anúncios do Esclachou. Você pode sentir o seu fogo por baixo. Quando você olha, já dá uma vontade de comer. Ainda mais quando você encosta a mão. Na hora que você pegá-la e sentir o seu calor, você vai querer pôr até os ovos nela. Frigideira Clemente, a melhor antiaderente. Se você pôr tudo na boca de uma vez, pode até engasgar, porque ele é durinho sim, mas também é cremoso. Você vai se lambuzar, mas cuidado para não chupar o saco. Sorvetes Dadinho, agora também em saquinho. Tem gente que vira pra frente e coloca, outros já viram pra trás pra pôr. Seja por qual lado for, você vai botar quando bater aquele calor. Bonés Teteca, protege do sol e esconde a careca. Anúncios do Esclachou.